Contração NHTSA 5520, transponder 1935, transponder 6225. Aproa por mais 2 milhas e após intercepta a saída Pucaracajuazu 9136. O 9136, se desejar após essas 2 milhas, está autorizado para o direto de Jama. Ciente após direto de Jama, sou 9136. 5826, autorizado descida para 3 mil pés, o ajuste em Salvador, 10117. 3.017, UF 5826. NER 6311, desça para nível de voo 040. Pode... 040, Chanel 6311. Correção pro Sul. Recife confirmando nível 350, negativo 37, o Caracaju decola curva esquerda, 5526, transponde 1935. É o controle, Oxenem 632. 5521, transponde me chama para puxa, Oxen. Ok, nível ficou 35. Afirma. Táxi o Gol 9435, 74 a bordo, temos 2 horas e 30, alterna Aracaju. 435, prossegue via Gillette Alfa no ponto de espera, chama torre 1806. Ajuste entre 1.017. Informe que após decolagem, restrição nível 070. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, ajuste a 1.017, confirmando a restrição 070 na decolagem? Afirmativo. Está restrito então, é o nível 070, Gol 9435. Solo Gol 923, chega em acionamento, está no meio do dúzio. Autorizado, puxa o acionamento para ataque. Para ataque. Segue no corredor AC, limitado de 1.010, reportará para o da Barra Lima, vamos lá. TAN 9504, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060, 9504. TAN 3732, confirma estabilizada. Relativo. Platinal, chame torre frequência 118, decimal 612. 612, daqui a pouco. 5826, desce para 2 mil pés, o ajuste em Salvador 1097, livre ILS, reporte estabilizado. 2017, informará estabilizado, Eric. 732, depois autorizado na 10190 graus, 109. O azul 4039 no 08, estamos prontos para puxa acionamento. 39 autorizado, se quiser acionamento sem ataque. Autorizado por chamada para o táxi, o 4039. Salvador, o TAN 3663 no portão 4, pushback acionamento. 3663 autorizado, puxa acionamento. Está livre, vai chamar táxi 3663. TAN 9504 da presente voo Iduna. Direto Duna, 9504. Visual coronave na final, está pronto. 435 após o pouso tráfego na curta, ali mantém. Após o tráfego na curta, ali mantém. Não, 0, Gol 435. Azul 4039, POV 113, autonomia 4 horas, São Fernando de Ribeirão Preto, estamos prontos para o táxi. Precisamos aguardar para o táxi até outra vez do gate 7, número 9 da Gol, puxa no 612. Ok, vai aguardar o 4039. Localizador, F5826. 8226, torre 118, decimal 6. Oceania R6314, desça para 2000 pés, ajuste 1017, livre LS, aposta estabilizada. Autonomia alterna, Galeão, pronto para o táxi. Prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 118,6, altímetro 1017. Prossegue Juliette Alfa, no ponto de espera, 118,6, torre, voo 1973. Azul 4039 vai seguir o tráfego da Gol como número 2 no ponto de espera. E quando lá torre 118,6. Gente, vai seguir o tráfego da Gol como número 2, ponto de espera 18,6, Azul 4039. Salvador Cordial, bom dia, esse é o TAN 3163, tá ciente da informação. Kilo, por gentileza, quando possível, o nível 360, destino Curitiba. Será coordenado 360, mantenha a minha escuta e aguarde o 3163, bom dia. Aguardo. Zona 9, boa, tá 3732. Prego. Afirmativo. 35 decolagem, 180 com 12. Decolagem da 10, gol no 435. 2 prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Seu gate encontra-se ocupado. Gente, via Alfa, permanece antes da Juliette, aguardando o tá, 3732. 20 Benito Salvador, o Lima Papá. Você olha uma papá, somente para informação de tráfego, nós temos aeronave efetuando paraquedismo sob Vera Cruz e o tráfego do Índio November Alpha a 1.000 pés efetuando toque e arremetida sobre o aeródromo de Vera Cruz. Frequência livre para coordenação até o Lima Papá. Assente, Lima Papá, assento. Até o Lima Papá, controle. Assista. O limite da terminal, chame controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. 120 decimal 1, no limite da terminal, controle Ilhéus, certo? 8, decola da 10, saída da EL, Leda Sagaz, após decolagem, curva à direita. Aciona 5526 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Entra com 10, pouso autorizado na 10. Com 17 no pouso no 0, é 5826. Estacionamento correto, chama para o posto no 07. Parei. 07, controle 1935. 1935, bom domingo. Xaner 6311, completo final, chama para a torre frequência 18, decimal 612, um bom pouso. Eu também, obrigado. Da 9504, desça para 2000 pés, o ajuste em Salvador, 1017, livre LS Cristo 10 de Salvador, reposto estabilizado. 2000 pés, 1017, autorizado em LS Cristo, reposto estabilizado, 9504. Controle Salvador, bom dia, gol 9435, desce Colônia da El. Colônia 64, confirme por gentileza, Galeão e autonomia? Isso, Galeão com 4 horas de autonomia. Prossegue via Índia Alfa como número 3 no ponto de espera. Vai ser de passagem ao azul. E quando no ponto de espera, chama a torre em 118,6. Altímetro 1017, tá 3663. Índia Alfa, após o azul 18,6. Obrigado, boa. Salouro, Salvador, Xané 6225, portão 1, para puxa acionar. 6225 vai aguardar pushback acionamento, a aeronave está taxiando, mas devido ao congestionamento no ponto de espera, você vai aguardar, tá ok? Sim, aguardando. 6319. 6311, pouso autorizado na 10, 180 graus, 10 nós. 6311, livre pouso, 10 na 923 após o pouso do Airbus na curta Lima 3. Tente após o Airbus, ali mantendo com 923. 5826 prossegue de Alfa, reportante da Juliette, bom dia. De Alfa, reportante da Juliette, bom dia. Confio aqui 4039, próximo ponto de espera, estamos prontos. Estou ciente, mantém o ponto. É ponto de espera, 4039. Hotel Lima Papá, frequência livre. Chame no limite da terminal, controle Léo, zona 201, o Hotel Lima Papá. Chamará 1201, controle Léo, limite da terminal, Cato, bom dia. Igualmente. Em coordenação com a equipe de solo, observando o TAN, a retaguarda tem livre seu pushback acionamento no 01 no chame táxi. Ok, com coordenação com a equipe de solo, liberado, chamará táxi 625 no chame. Mochiler 6311, bom dia, taxia via Alfa, irá aguardar antes da Juliette. Via Alfa, vai aguardar antes da Juliette. Mochiler 6312, puxa acionamento na 3. 03, aguarde, Mochiler 6312. Aguardando. 3663. Ponto de espera da 10, está pronto. 3663, mantém o ponto. Mantém. 923-03-1935, bom gol. 1935, muito obrigado, bom dia. Taxi runway 10. America 9980 clear text. Report me how many people on board, please. Taxi runway 10, stand by on the count, America 980. Affirmative, your taxi will be via Juliet and Alpha on the holding point, runway 10, call tower, frequency 1186. Juliet Alpha holding point, one ready, 118.6, American 980. Solo Salvador, muito bom dia, trip 5221, no centro da Lima, nível 200, Vitória da Conquista, por gentileza. Copiado, trip, aguarde cópia, Vitória da Conquista. Guardando cópia, conquista 5221. SAM 3732, irá observar o tráfego da América que passará à sua frente e após o mesmo ingresso via Juliette para o 11. Vicente, após o tráfego da América, ingressa na Juliette para o 11, TAM 3731. Webjet 5826, segue o tráfego da TAM Airbus via Juliette para o 09. Segue o TAM via Juliette para o 09. Bom dia, 3304, número 2 para copiar, aguarde. Tipe America 980, the total number of passengers is 125. Copy that, America 980. Sala 625 da Oceania, pronto para o táxi, tempo 98 a bordo, 4 horas e 16, alterna Confins. Oceania 6225, táxi autorizado, via Índia e Alfa até o ponto de espera, condução a torre no 186. Índia Alfa, ponto de espera, torre 186, 6225. Oceania 6312, coordenando com a equipe de solo após o tráfego da companhia liberar o setor, tem livre seu possível estacionamento no 03, chame táxi. Ok, existe lá, táxi 6312. 5221, conquista 200, copia. Copia, okay, prossiga, 25221. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita na saída Goleval após direto Conquista. Frequência do controle, 11935, transponde 5531 no cotejo. Autorizado, 200, Vitória da Conquista, decola pistão 10 no perfil da Goleval com curva direita após. Controle Salvador em 119-35-5531 é o transponde, trip 5221. Correto, trip. Quando pronto, some pushback em acionamento, confirme posição, parte 3. No parte 3, rebota 1-3. Copiado. TAM 3304, Brasília 380, copia. Autorizado, Brasília 380, via Pêndulo 17, decola 10, curva direita, saída Gole, transição Ofito, frequência do controle 11935, transponde 5525, cotejo. Autorizado, Brasília 380, via Pêndulo 1743, transponde aqui, saída Gole, transição Ofito, controle 19535 e transponde 5525, TAM 3304. Correto, 3304, quando pronto, chame pushback, acionamento no 10. Azul 4039, bom dia, contato radar na decolagem, subnível de voo 300, saída da Leda Bridge. 300, da Leda Bridge. Parte 1, então. É, parte 1. Curta Lima tem a 10. Copiado, Sineira, mantenha a posição, estamos aguardando o tráfego da companhia liberar o setor à sua esquerda e após o senhor irá prosseguir para o 01. Positivo, mantenha alfa. Salvador, bom dia, Chanel 6225, combo número 2, está pronto. 6225, após a decolagem do Sala e mantenha. Após o Sala e mantenha. 504, direita 129. Direita 129, boa. Sala, chama 6312 para o táxi, 119 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Sente, chama 6312, táxi autorizado via India e Alfa até o ponto de espera quando chama a torre no 186. India Alfa, 186, obrigado. Decolagem, 190 com 10. 3663, livre decolagem, 590. 9504, livrou. 9504, bom dia, taxi via Alfa e reporta Anjos da Juliette. Via Alfa, reporta Anjos da Juliette, 9504. Estacionamento 3304. Instan 3304, no 110, autorizado, chame táxi. Autorizado, está 3304. Oceano 6311, taxi em frente e vai prosseguir via Índia para o 01. Oceano 6311, possibilidade de ingressar via Juliette? Autorizado, autorizado, então prosseguir via Juliette. Tratou. Ozon. Bom domingo, obrigado. Meia 225, autorizada a decolagem, o vento 190 com 14. Decolando, 6225. Colagem, subnível de voo 340, saída da ilha da CRAT. É o Leda Crack. Tower American 980, ready runway 10. 980, line up and wait. Line up and wait, runway 10, American 980. O San 3663, pode voar a Dael? Prezado, 3663, após Dael, Leda, Leda Crat. Obrigado, Dael, Leda Crat, 3663. Salvador, Chané 6225, bom dia, está na subida Momo Nidiza. O Chané 6225, contato radar na decolagem, suba nível de voo 320, saída Momo Albu Nidiza. Ok, 220, Momo Albu Nidiza, 6225. Atenção Leonardo, atenção Central. Para o táxi da 3304, Alterna com 23 horas e 58 para Base 124. Já autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera quando chama a torre no 186. Juliette Alfa, ponto de espera de 863, 304. Salvador, muito bom dia, Salvador, Mike Ecovito, muito bom dia, para Manati, confirme. Ok, Mike Ecovito, autorizado, Salvador, Manati, 1000 pés, decolada 17, curva direita, no corredor axé, frequência do controle 1935, e o transponder 0125, Cotejo. Manati, 1000 pés, 17 direito, corredor axé. Controle 1935, transporte 0125. 0125, acionamento táxi, chama a torre no 186. Táxi, chama a torre no 186. Solo Salvador, para o pushback, acionamento 35221, remota 14. Autorizado, trip, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 35221. Salvador, Tana 3163 no portão 7, para acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado, Tana 3163, chame para o push. Chama ela. Salvador. Tango Índia Bravo, bom dia, voo local, informe destino. É, confirmando, é, sobrevoo em que localidade? Farol da Barra, corredora C, farol. Ok, guarde copy. Azul 4039, controle. Air Control, it's American 980. American 980, radio contact on departure, climb flight level 370, book a departure, retransition. Book a departure, request final altitude of 250 for American 980. Confirm, final flight level 250. That is correct. Roger that, stand by for coordination. Standing by. Autorização de decolagem, 160. Livre decolagem, seu nome é 3-1-2. Copiar, estamos no aguardo. Obrigado, hein? Tango Índia Bravo, voo local, Farol da Barra e Centro Histórico para sobrevoo. Copia? Copiando, Índia Bravo, pode. Autorizado, voo local 500 pés, decola 17 com curva direita no litoral sul. O controle Salvador 1935 e o transponder 0163, Cotejo. Vá. 0163, o transponder, Tango Índia Bravo. Correto, tá, Luísa Bravo, informe PLB. PLB 04. Sente, tá, Luísa Bravo, acionamento táxi, torre no 86. No 86. Go ahead. You're cleared, final flight level now, it's 250. Very good, final flight level 250, American 980, thank you. You're welcome. Juliette Alfa deu ponto de espera da 110, quando pronto chama a torre no 86. Pesado via Juliette Alfa, espera da pista 10, vai chamar a torre 7186, trip 5221. Alfa 35, obrigado. Salvador, bom dia, Oceanair 6312. Com 3163, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída da EOLE da Sagaz. Oceanair 6312, que chamou a senhora. Oceanair 6312. Afirmativo, Recife. Oceanair Oceaner 6312, Oceaner Transponder 5521, modo normal.